Ai, ai, menina, menina Costa. Menina Trindade Costa. Mas posso ter... eu acho que posso, mas tipo, imagina, vai ter tipo 5 disciplinas tipo, na semestre, eu não vou conseguir concentrar no resto. Depois era muita disciplina e eu fiquei aqui a ficar todo a trabalhar. Fui fazer mais um ano, tipo, não pode chumbar, é muito fácil. Por isso mesmo. Por isso, vou fazer mais um ano, chilo. A cena é que eu vou ter que fazer mais uma cena no segundo semestre, porque eu vou ter tipo, no segundo semestre, eu acho que não vou conseguir fazer para aí umas duas disciplinas este semestre. Porque já estou bem atrasado e há uma optativa que eu não quero. Que é uma optativa que eu estou a fazer agora. Por isso, é a morfologia criativa. Não estou a conseguir dar com aquilo. Não, porque eu não estou a gostar daquilo, pá, porque é muito chato. Não é exatamente o que eu queria. Por isso, vou ver o que é que faço no próximo ano, neste semestre. Estou a ver. Estou a ver as minhas options. Ainda está tudo em aberto. E tu, só tens que fazer fotografia, não é? Não sei se estavas a ir às aulas, eu lembro. E a meio. Tinha pico, Mariana. E depois, vou ter que fazer uma optativa. Também no primeiro semestre? Sim, ou seja, eu vou ter que fazer muito mais rápido. Quer dizer, se passar por. Ok. Mas é bastante o que eu estou a fazer. Quase todas as disciplinas que eu vou ter no meu teste, eu estou agora a conseguir fazer todas as segundas partes. E vou conseguir fazer tudo. Não há opção, não faço. Mas não sei se para o próximo ano escolho a optativa de anatomia, só que deve ser difícil, só que eu também não tenho mais tempo. Depois também tens aulas na Faculdade de Ciências, primeiro. Também era fixe. Eu só não escolhi este ano porque era bem tipo, difícil estar a ir para a Faculdade de Ciências, depois ir para a Faculdade de Belas Artes, depois o caralho. Depois tem mais outras 6 ou 7 disciplinas, tipo, não. Então pronto. Ou então escolho uma coisa mais fácil só para passar, só que, não sei. Tipo cultura visual. Obrigado. É porque supostamente já havia ali optativas que eu podia escolher, mas que eu já tinha feito. Eu também podia ter escolhido cultura visual, só que eu já fiz cultura visual 2 ou 3. Que era um bocado ridículo. Acho que esta faculdade é muito random. Mas já estavas a ter desenho o quê? Desenho 3? Ou desenho? Mas não tens desenho 4 agora? Quero desenhar pessoas, eu odeio desenhar pessoas. Eu adoro desenhar. Não gosto de ter pessoal que tem de desenhar, porque não consigo. Nada bem. Tenho que copiar uma coisa que eu não sei. Minha mente sozinha, com tudo. Se não gostas, sempre chora. Que eu estou a te incomodar. Ah, é sempre os homens dos óculos. Isso já. Será que pode, tipo, o meu pai pode ir fazer aquela.